Hoje é o Dia dos Namorados. Acredito que você já saiba disso, mas aproveito esta data para falar de algo que talvez você não saiba. Eu gosto de você e quero te conquistar. Gostaria de estar mais próxima de você, do seu convívio, para poder dividir essa data com você. Mas um dia, quem sabe, não é? Hoje, como você pode notar, eu despertei para a vida com uma vontade imensa de ter a sua atenção e, quem sabe, conquistar você. Aí sim, esse dia teria para nós um significado verdadeiro. Queria muito estar com você. Sairmos para conversar, trocarmos ideias, enfim, nos conhecermos melhor. E aí? Tenho chance? Se não for nesse dia dos namorados, não vou me importar, pois já esperei muito para me declarar e falar do que sinto por você. Embora não sejamos namorados, essa data nos dá o direito de sermos felizes. Afinal, temos sentimentos, vivemos emoções e temos um coração aberto para sonhos e desejos. Me desculpe se fui precipitada lhe mandando essa mensagem, mas saiba, quero conquistar você. Tenho chance? Me liga.